Os momentos que antecediam a grande final eram de preocupação e relaxamento para ambos os lados. É só esperar a entrada em campo. E o que fazer até lá? Quem responde é o goleiro Klemmer. Esperar o momento do jogo agora, né? Ter tranquilidade. Claro que bate um pouco de ansiedade até a hora do jogo, mas está normal. Graças a Deus o grupo tá bem consciente do jogo. E vamos fazer de tudo para que a gente possa fazer um bom jogo e conquistar a nossa vitória. É conversar bastante a todo momento, a toda hora, para não esquecer de nada? Ou não adianta ficar batendo permanentemente na mesma tecla, senão o cara meio que tensiona? Não, agora já fez o que eu tinha que dar, né, cara? Agora é jogar, esperar a hora do jogo, se concentrar, descansar bastante e ficar tranquilo, porque na hora que começar, sim, aí você tem que tá ligado, tá descansado para poder chegar dentro de campo e ajudar todo e se ajudar, né? Porque o jogo vai ser difícil. Deco, meio atacante brasileiro que atua no Barcelona, fala se a ideia do Barça é ir para cima do Inter para definir de início, como fez no meio de semana. A gente vai tentar jogar como a gente sabe, como a gente está acostumado. Não vai ser fácil. O Inter, como eu disse, eu acho que tem um time bem melhor que o América e as coisas vão ser mais difíceis. Agora a gente vai tentar, né, ir para cima, tentar fazer um bom jogo, tentar pressionar o Inter para poder marcar cedo. Se o favoritismo do Barcelona realmente é encarado de forma natural, porque ele é frequente a cada decisão. Não, ele existe, mas eu acho que a sorte nossa, e eu acho que o segredo do êxito um pouco desse time, é que nunca encarou assim. A gente sabe que as pessoas, a imprensa põe nosso time como favorito, mas na nossa cabeça isso nunca existiu. E o sol brilhando também na carreira do Ceará. Quem diria? Ceará, pronto para ser campeão do mundo, hein, Ceará? Ah, é o que a gente mais está aguardando, né? E nos preparamos o ano todo para esse momento tão especial na carreira de cada um. Né? Então nós temos ainda um confronto muito difícil e acho que é a batalha final, né? Contra o Barcelona, onde nós devemos fazer, acho que o melhor de cada um e fazer a melhor partida da nossa vida para que a gente possa ser campeão. Como é que se marca, Ronaldo? Pau, pedra? Esse recurso a gente não pode usar, né, dentro de campo, né? Então acho que a gente tem que ter muita inteligência, né, para marcá-lo, né? Não é uma função fácil. E chega finalmente o dia e a hora do Inter se transformar no maior time do mundo. Ao final do toque eletrônico, Jornada Esportiva. Walt Disney disse um dia que é divertido fazer o impossível. Então vamos nos divertir hoje fazendo o impossível para muitos. É possível sim. Quantos impossíveis já foram possíveis no futebol? E o favoritismo do Barça é o melhor doping para o time colorado que hoje tenta realizar o maior sonho da maior nação vermelha da América. Devemos nos manter concentrados, absolutamente concentrados naquilo que viemos fazer aqui. Jogadores dentro do campo, torcedor que aqui está, e esta nação que espalhada por todo o mundo, pois não existe um só canto ou um recanto deste planeta que não tenha um coração palpitando de amor, de confiança e de agonia. E apesar de todo este sofrimento, é possível sim ser feliz nesta manhã de domingo aí no Brasil, começo de noite aqui do outro lado do mundo. Nada pode ser maior no futebol que o título de campeão do mundo. E o dia de hoje é do Internacional. Suar sangue se preciso for, coração no bico da chuteira, garra dos guerreiros da beira-rio, orações e promessas pensamentos positivos que atravessam os mares e cheguem aqui impregnando todos de total entrega, de garra, de determinação, de confiança e principalmente de superação. Sejamos vigilantes em tudo e que cada passo colorado dentro do campo seja regido pelo cadenciar dos corações colorados, da minha menina, das crianças coloradas, das vovós, das senhoras e senhores que formam uma das maiores e mais autênticas torcidas do mundo do futebol. Não temos e não devemos ter medo do Barcelona, pois o medo gera vibrações profundamente negativas que atrapalham nossas ideias e nossos movimentos. O canto de guerra, colorado, colorado, nada vai nos separar, somos todos colorados, para sempre eu vou te amar. Colorado, é assim que eu tô e eu vou com você, vem comigo, sacudindo, sacudindo, sacudindo o Rádio Esportivo. Alô, alô, Brasil! Pitam árbitro e começa a decisão do Mundial para o time do Internacional. Saiu o Barça, bola para Puyol. E Arley para o Wellington, bate para o gol, a bola passa à esquerda de Valdez e se perde pela linha de fundo. Dá o pisão, depois o Tarcísio. No jogo contra o time do Egito, ele chutou duas vezes. Ele disse ao longo da semana, vou tentar de novo. Tentou, mas não deu certo. À esquerda sem qualquer perigo. Volta que a Valença casa bem com você. Primeiro vamos marcar, mostrar a nossa condição. Daqui a pouquinho vamos começar a jogar melhor. Yarley no meio para Fernando, de volta para ele, caiu para o Wellington, para o Yarley, para o Fernandão, devolveu para Yarley, entrou na grande área, o goleiro saiu, a bola pela linha de fundo para escanteio da Opizão. Yarley tabelou, recebeu na frente, veio o goleiro Valdez e na recuperação o zagueiro e os japoneses aplaudem o Internacional. Bola levantada para o campo de ataque pelo Fabiano Heleno, para Fernandão, de cabeça para Pato Alexandre no interior da grande área, cobertura de Marques, sai do gol, Valdez segura firme. Dá o pisão. Bola, bola, grande bola no meio dos zagueiros pro Pato, quando ele tentou dominar. Rafa Marques acabou se antecipando e a bola sobrou para o goleiro. Isso, desceu, tocou pra Deco, virou na esquerda, pra Ronaldinho, pra Deco, bateu pro gol, defendeu o Klemer, voltou pra Ronaldinho, bateu, palma Klemer! Mas eu acho que essa bola já estava na linha de fundo, não houve escanteio, Rec. Não, não houve não, ficou limpinha pro Ronaldinho, ele bateu, Klemer fez grande defesa. Ronaldinho girou na frente do zagueiro, foi pro fundo. Toca, bola desviada, Índio para a linha de fundo, o juiz está marcando agora, só tiro de meta, Rec. É, teria que dar o cartão amarelo, porque forçou a barra o Ronaldinho tentando cavar um pênalti. A bola foi girada para Deco, Deco na ponta direita, para Zambrota, para Julie, suspendeu na boca do gol, subiu, Gudjohansen, cabeça na bola para a linha de fundo. Gudjohansen tentou na marcação, é o Índio, tentou fugir, escapou, tocou para Ronaldinho no meio, sobrou a bola para Gudjohansen, sozinho, vai bater, bateu, sobre a barra pela linha de fundo, é só tiro de meta para Klemer cobrar, Rec. É, o Ronaldinho tocando de primeira, arriscando-se pouco, não faz as mesmas firulas que fez no jogo contra o América. Isso, entregando para Ronaldinho, Ronaldinho entregando rapidamente para a movimentação de Gudjohansen, e o Gudjohansen se atrapalha com o próprio Ronaldinho, bateu para Deco, Deco vai girar, girou na esquerda, o X apontou. Ai, minha mãe do céu, uma falta perigosíssima contra o gol de Klemer. Haja coração, partiu Ronaldo, cata. Ai, ai, ai, entre as pernas, o Klemer segura pelo rabo, Rec. É, ele não pode, Ronaldinho Gaúcho, tirar dois títulos mundiais do Brasil no mesmo ano. Chega o Márcia, Ronaldinho pra bater, fraquinho batido, Klemer, a bola pra linha de fundo. Tava batido o goleiro do Brasil, Rec. Ele não teve a condição, Ronaldinho, de avançar um pouco mais, porque havia uma marcação a seu lado do Ceará. Por isso ele perdeu o gol. Avançou o Índio, chegou o número 3, rolou no meio para o Wellington Monteiro. O Wellington Monteiro calibra para disparar para Índio. Jogada de surpresa, vai bater, bateu! Sobre a barra pela linha de fundo, é tiro de meta da Alpizol. Normalmente ele vai para frente para tentar o cabeceio. Agora na jogada por baixo, recebeu na área pelo setor direito. Uma bomba, um torpedo, ela passou por cima. Ronaldinho dribla o juiz também, vai pelo meio de dois, pediu, levou e falta. Aponta o árbitro uma falta que eu tenho as minhas dúvidas. Ronaldinho cobrou rápido, sobrou para Gudi. se enrola todo, chuta a bola, vai para escanteio, Rec. Não precisa de juiz, entrega o apito pro Ronaldinho, tá tudo resolvido. Na ponta direita para Ceará, Ceará adiantou, vai cruzar, suspendeu, na boca do gol, é para Pato Alexandre, cortou o zagueiro, vai sobrar na esquerda, Rubens Cardoso tenta ajeitar, afasta de qualquer maneira, de Juli, camisa número 8, bate do brasileiro e está fora de jogo. Voltou para Ronaldinho, limpeza, levantou na boca da área, sai Câmera do gol, segura, confirma, a bola para Deco, no peito para Ronaldinho, limpou para a direita, penetrou, vai tentar bater, ainda ele, em cima dele, 3, suspendeu na boca do gol, recolhe Ceará, tocando agora para a movimentação de Klemer, sai do gol e segura, Rec. Eu tô pensando aqui na frase do Fernandão. Acabou o primeiro tempo, 0-0 Barcelona Internacional. Vai autorizar o árbitro, apita o árbitro e começa o segundo tempo. Boa sorte, Colorado. Fica a bola dominada pelo Fabiano Erle, lançou para Pato Alexandre, aponta o bandeira do lado de lá. Leonel Leal, impedimento no ataque do Internacional. Beco vai lançar no fundo de campo. Lançou para Gudiorres, entrou na área, o goleiro saiu empurrado, pediu, não foi nada. Volta a bola no meio de campo para Nesta, Nesta gira para Deco, Deco recolhe, é o número 20, vai bater pro gol, direto a direita de Kleber, linha de fundo, é só tiro de meta, dá o pisol. Uma pancada, uma bordoada, passou perto, perto, perigosamente o chute do Deco. Partiu para a bola, Ceará levantou de perna direita no interior da grande área, bateu e Arley ajeitado pelo Fernandão, segura com firmeza, Valdez. É, o Fernandão encostou, ele de bate pronto, chutou e Arley, ele bate forte. A bola pela meia esquerda para Arley, Arley dominando e Arley descendo, puxou por dentro, por fora, rolou pela meia esquerda para Rubens Cardoso, para Yarley, fechou para a boca do gol, é para cruzar, é agora, cruzou, Puyol, afasta de qualquer maneira, Belete, metida a bola na meia direita para a movimentação do Chaves, suspendeu na boca do gol, Klemer, mergulha, sai, segura firme, dá o pisão. É, e agora o Inter está com o zagueiro a menos, Edgar e Otacílio, e eles tocaram na área para tentar mesmo com o recuo do Edinho para recompor. Diuli está pela ponta direita pedindo a bola, ele girou no comando, levantou para Deco, Deco suspendeu na boca do gol, bate de primeira, Belete, segura o goleiro, o chute do Xavi pega o Klemer quase desprevenido, mas foi bonito na jogada o goleirão, em Dalpisol. Bonita a presença dele, o toque do Deco, meu Deus do céu. Recolheu camisa, meia dúzia, chegou no bico da grande área, ele vai bater pro gol, escapou da marcação do adversário, entrou na área, limpou a jogada mais uma vez, tocada a bola, desviadinho pra linha de fundo, minha Nossa Senhora! Edinho salva a pátria para escanteio! O Dalpisol! Tá com 10 o Internacional, agora tá com 11 porque voltou o Índio, escanteio já cobrado, vamos fazer figa! Que time bravo este Internacional! No interior da área, deu de primeira Fabiano Weller, cabeça na bola pra linha de fundo, pra escanteio, pressão do Barça! Terrível pressão do Barça, Dalpisol! E o Belete fica sentido na dividida com o Fabiano Weller, ele foi com o ombro no chão, fica ali com o ombro sendo protegido, agora tá dizendo que não foi nada. Índio junto ao lateral do gramado, está dominando o time do Internacional na defesa, perna esquerda do Índio buscando o Adriano, Adriano para Luiz Adriano, Luiz Adriano para Yarley, contra-golpe do time do Internacional, é numa dessa que pode acontecer o gol do título, girou na esquerda para Adriano, bateu para o arco, adivinha! E Arley, a 36 minutos de partida, Adriano e Arley, Adriano, Adriano, no meio do gol de Valdez, estufa os cordéis da Cidadela do Barcelona, a rede ainda está balançando, balançando, e eu posso afirmar deste lado do mundo, aqui do outro lado do mundo agora, ninguém mais vai tirar o título de campeão mundial do Internacional. Adriano, 1 para o Internacional, 0 para o Barcelona. E agora, bandeiras coloradas. rodadas estão tremulando, torcedor do Brasil. Placar em Yokohama, no Japão. Adriano, 1 para o Internacional, 0 para o Barcelona. Chora, minha menina, segura coração, vovó colorada. Mas o Inter está sendo campeão do mundo. Rec! Brilha uma estrela, estrela do técnico Abel. Ressurge um jogador, Adriano. Agiganta-se um clube campeão do mundo. Colorado e o show, Colorado campeão, Acaíti Kyudesu, a terra é vermelha, Rogério Belchi. Adriano, 34 jogos pelo Internacional, marca o seu 6º gol na temporada. Inter marca o gol de número 125 em 75 jogos. Internacional campeão mundial Interclubes. O jogo era para ser decidido assim, no mínimo detalhe, depois de muita pegada, de muita marcação, de insistência sempre que havia chance. Agora é demais, com o Gabiru, rato manco, desdentado, odiado, ele marca o gol do título mundial. Palavrão não, Degar. Uma falta em cima de Ronaldinho, Flávio. Na frente da área frontal, perigosíssima a falta. Ronaldinho é quem vai bater o negócio, é adiantar a barreira, enfim, é fazer de tudo e confiar no Klemmer. Adriano tá dando o título mundial para o Internacional. Vai procurar tua turma, cara. Falta para o Barcelona. Espia Ronaldo. Bola quase na meia-lua. Autorizou. Pra fora. Este é o Ronaldo que eu conheço da Copa do Mundo. Esse é o Ronaldinho, Dalpisol. É, menos mal, dando um frio na espinha do torcedor colorado ali. Ele é quase que letal, não foi, tá dando tudo certo. Agora é o Barcelona que apela, agora é o Barcelona que joga forte, bola com Deco. Deco levantou para Ronaldinho, está de costas para o gol, suspendeu na entrada, a grande área, sai Klemmer. Segura Klemmer, larga entre o zagueiro e mete bronca, é falta! Terminou, hein? O tempo se esgotou, Haroldo. Agora tá por conta dele. Não vai aplicar. Terminou, o Inter é campeão do mundo! Aqui Guaíba comandando uma grande rede, Guaíba dos Esportes, lá no placar, no meu cronômetro, contagem regressiva, 47:50. Faltam 9, faltam 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, acabou! Glória do Desporto Nacional! Colorado! Campeão Mundial de Futebol de 2006! A terra é vermelha! O Inter é campeão do mundo! Chora, minha menina! Chora, vovó colorada! Chora, meu bom! A grande nação colorada pinta o mundo de vermelho. O Inter é campeão mundial de futebol neste dia 17 de dezembro de 2006, às 21 horas e 12 minutos. Esporte Clube Internacional, Colorado Velho de Guerra, campeão mundial de futebol. Após o jogo, Rafael Sobis, um dos heróis da Libertadores, conversou com o presidente aclamado Vitório Pífero através da Rádio Guaíba. Alô, Rafael! Ô, Rafael, como vai? Como está, Haroldo? Tudo bem? Como é que tá, Rafael? Tô feliz demais. Que coisa, tá faltando você aqui, mas esse título também é teu, né, meu menino? Porque você conduziu também esse time na América e agora tu é também um campeão do mundo. A faixa irá pra você com certeza, Rafa. Até ficou emocionado aqui, tão longe. Meu time campeão. É felicidade mesmo. Parabéns, Vitório Pífero. Parabéns, Rafael Sobis. O Inter é campeão do mundo contra o ex-maior time do mundo, Sobis. Cumprimenta o novo presidente colorado que estreia de pé quente aí, Vitório Pífero. Diz aí, Sobis, vê se você consegue falar, porque chorava copiosamente há pouco. Vitória, campeão, Vitória. É, Sobis. Porra, garoto, que garoto, maravilha, filho. Puta, parabéns, cara. Parabéns. Ah, pra nós todos aqui, ó. Ah, pra nós todos, velho. Tu participou disso aqui, cara. Ah, tu participou, tu tá aqui junto com nós. Pode ter certeza que estou. Então, recado pros jogadores foi fundamental. Aqui, ó, maravilha. A festa é nossa. Vibra aí que nós vibramos aqui, cara. Pode deixar. Aproveita aí. Abraço. No pódio, toda a festa colorada em Yokohama. Imagem, Haroldo de Souza, para nunca mais se esquecer. Isso aí, nenhum colorado jamais vai tirar da sua retina. Os jogadores abraçados, os jogadores do Barcelona olhando Ronaldinho com as mãos para trás, parece que não sabe onde está, o que houve. Parece que foi atropelado por um trem japonês. Está ali o melhor jogador do mundo, prostrado aos pés do grande Esporte Clube Internacional, Ronaldinho Gaúcho, que teve a chance de se recuperar e perdeu de novo. E perdeu para o seu arquirrival, o seu arquinimigo, o Internacional. Internacional, campeão do mundo da FIFA. Segundo Josef Blatter, hoje em entrevista à Rádio Guaíba, o terceiro campeão mundial Interclubes. O primeiro, Corinthians. O segundo, São Paulo. E agora o terceiro, o grande Esporte Clube Internacional. Tem um som vazando. É o Flávio. Que espetáculo agora em Molduro, no Estádio Internacional de Yokohama. Fogos coloridos de artifício e a cor vermelha pinta definitivamente o planeta Terra. Esporte Clube Internacional, campeão mundial de futebol. Kleber, Ceará, Índio, Fabiano Heller, Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Adriano, Vargas, Alex e Arley, Fernandão, Luiz Adriano, Pato Alexandre são os legítimos campeões mundiais de futebol 2006. A cor vermelha espalha por todo o planeta Terra e o Esporte Clube Internacional é o novo patrão do futebol mundial. Esporte Clube Internacional, campeão mundial de 2006, Luiz Carlos Reck. E agora, taça, lenços, camisas, alegria, uma alegria impressionante, uma festa extraordinária toma conta de todos os jogadores colorados. E no vestiário, a análise do jovem Alexandre Pato e do técnico Abel Braga. Essa situação de vir de, em três jogos, conquistar um título mundial, o significado, de que forma você expressa isso, Pato? É uma felicidade e uma emoção no mesmo tempo. Fico feliz por pegar uma equipe muito bem montada e subir. Tive a oportunidade de ajudar meus companheiros nessa final de Copa do Mundo. Você teve a frieza necessária, né? Porque é difícil um garoto da tua idade, assim, conseguir, a gente pôde observar você antes conversando. O que você falou com o Ronaldinho, que logo vocês ficaram se abraçando ali, antes de entrar em campo? A gente conversava, um falava pro outro, vai com calma, o outro falava, ah, tu vai com calma, e a gente se conheceu ali, fiquei muito feliz de ter conhecido ele, é uma pessoa extraordinária e tento seguir os caminhos dele. Campeão Abel. É, bom, merecido, justo, jogadores correram muito, e acho que vocês entenderam quando eu falei que ia marcar no ferro. marcar, sentir o ferro, não é dar porrada em ninguém não, como falaram. Marcar o ferro é marcar forte, é marcar duro, não como marcou o América. Eu acho que os jogadores estão de parabéns, porque a vitória é deles. A vitória é deles. Eles que tiveram correr muito quando nós treinamos aqui ontem. Eu vi o jogo do América e Barcelona muito em cima, muito alto. Não imaginava o campo desse tamanho. Isso, falei para os jogadores, vamos ter que correr 15, 20% a mais do que eu pensava. Mas estão de parabéns, porque nos propusemos primeiro a marcar. Marcamos bem e conseguimos uma grande vitória. É sem dar pancada. O ferro é isso. É marcar na bola, marcar no homem. Apesar de algumas faltas inventadas por aquele árbitro. Por favor, uma frase sobre justamente o Adriano, que você depositou tanta confiança. Ah, sim, a vida é assim. A vida é assim. Não é só o Adriano, não. Era o Ceará no início, era o Fabiano Hélio, era o Rubens Cardoso, era o Edinho, uma série de coisas. Jogadores contestados, hoje estão aí dando a alma, dando a vida por esse clube. É muita alegria, muita alegria, muita alegria mesmo fazer parte desse grupo. Isso não me engrandece em nada, melhora meu currículo. Eu consegui o máximo que o treinador pode conseguir, né, a nível de clube. Agora, eu estou me sentindo feliz de fazer parte desse grupo. Eles se reuniram ontem, depois da palestra Levante, 50 minutos entre eles. Eles estavam preocupados pelo treinamento. Eu falei, calma, calma aqui no jogo, faça o que eu pedi. Depois você bota a responsabilidade em mim. O time rodou muito, muito sacrifício do Pato, do Luiz Adriano, do Yarley, depois do Fernando, do Gabiru. Porque para que corresse bem atrás, eles tinham que rodar muito lá do posto da bola. E se esse campo tivesse as dimensões daqueles campos da Copa do Mundo na Alemanha, seria muito mais fácil. O campo é muito grande. Então, os jogadores estão de parabéns também por isso. Inter, campeão mundial Interclubes da FIFA em 2006. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, claro de segue tua senha de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivo de festa em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo a torcida, alegres emoções. Colorado de asas celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. A placas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, claro dia. Segue tua senha de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil.